Para o táxi Webjet 5717, com 128 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna com 20. Afirma, 128. Copiado 5717, autorizado em de alfa, deu ponto para a pista no 0, ajuste no 0 no 2. Chame pronto para decolagem, ponto esperada 10-5717. Índia Alfa, hotel ponto esperada 1 no 0, chama, Webjet 5717. Webjet 6749, airborne at 05, contact announce of the departure frequency 109.8. Have a good flight, sir. Bom dia. Bom dia. Para o táxi 5898 da Web, somos 76 a bordo, 3 horas e 10, alternado ao Galeão. Copiado 076, 3 e 10 Galeão, táxi aprovado, Pátio, Juliette e Alfa, até o ponto de espera, pista no 0, ajuste 1 no 0, no 2, chame pronto para a decolagem de ponto de espera da 10, 5898. Juliette e Alfa, no ponto de espera da 10, chama pronto, 5898, obrigado. Obrigado. Azul 4177, chame Recife em 13325, alterna 1251. Azul 4177, concentro Recife em 13325, alternando 125, decimal 1, Azul 4177. São centenas, senhor. Pronto, ponte esperada 10, Webjet 5717. Objeto 5717, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0. Vento 100 graus, 08 nós. Alinha e decola, Webjet 5717. Whisky Foxtrot Lima, pronto para cópia. Whisky Foxtrot Lima, autorizado para conquista, Serra Bravo, Quebec, Victor, uma centena direta. Decola da pista no 7, curva à direita, subida gole até a posição Eval, após direto. Controle 119.8, aciona 5004, Whisky Foxtrot Lima. Correto, isso que foi o Sorte Lima, Pátio 5, chame acionamento. Iniciando rolagem, Webjet 5717. Gente. Ponto de espera pronto, 5898 da Web. 5898, após o início da rolagem do POG da companhia, ele mantém na 10. Após o tráfego da companhia, ele mantém a 10, 5898. Foxtrot Lima, táxi aprovado, chama na interseção para ingresso. Jet 5707 decolou o zono 0, chame agora o controle Salvador em 1 no 9 decimal 8, senhor. Bom voo. Livre ingresso, chame alinhado e pronto para decolagem, Whisky Foxtrot Lima. 57 no 7, decolou os 10, controle 19-8. Controle Salvador, Rabjet 57 no 7. Abjet 57 no 7, contato, radar, decolagem, suba ao 340, saia da Dael. 340 Dael, possibilidade de pular de Dael, senhor? Autorizado Dael, 57 no 7. Autorizado Dael, 57 no 7. Sim, autorizado Dael, 57 no 7, obrigado. Sete autorizado a decolar, pista no 0, vento 100 grau, 089, 1012. 1012, iniciado, 589. Web 56749, chame Recife no 3325, alterando 251. 1-3325, 251, obrigado. Ciente Lima, mais meio minuto para a decolagem. Salve Salvador, Abjet, Juliette, Juliette. Salvador, Webjet, Juliette, Juliette. Um minuto. Jet 5898, decoloso no 3, chame controle 119-8, bom voo. 19-8, obrigado. Alfa Tango Whisky, Foxtrot Lima, autorizado decolar, pista no 0, vento no 00 grau, 08 nós. Jet Juliette, só mais um minuto, ok? Afirmativo. 5898, dial departure, lead the transition. Abjet 5898, order contact on departure, climb, maintain 340, perform Dial departure. Roger, maintain profile, departure, climbing, maintain 340, 5898. Tango Whisky Foxtrot Lima decolou 1-4, chame agora o controle Salvador em 1-9.8, bom voo. Lima, muito bom dia. Whisky Juliette, Juliette, prossiga. É solicitação de reboque pushback daqui da posição 5 do Pátio 3 para a posição 3 do Pátio 1. Gente, Juliette, Juliette, o senhor vai efetuar primeiro o pushback e logo depois o reboque e não o contrário, senhor. Primeiro o senhor faz o pushback, depois o senhor reboca a aeronave. Por gentileza, chame no pátio 3, ponto para ingresso, pátio principal, Whisky Juliette, Juliette. Afirmativo, chama ali. dia, Solo Salvador, que é o Azul Alfa e Anxerra. Alfa e Anxerra, prossiga. O Alfa e Anxerra solicita autorização de reboque do Pátio 3 até a posição 01 no Pátio Principal. 57 no 7. Rebocado agora no Pátio 3. Positivo, tem o visual. Gente, então na retaguarda do mesmo, tem autorizado o início do reboque, chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Alfa e Anxerra. Chamará para ingresso no pátio principal, Alfa e Anxerra. Tô em Salvador, bom dia, web 5808 para autorização. Objeto 5808, bom dia, pistim uso no zero, nível de transição 050, vento 100 graus, 08 nós, visibilidade grupo de 9, teto de 1700 pés, temperatura 25 graus, ajuste no 0 no 2, tem aprovado para Sierra Bravo Golf Oscar, o nível de voo 340, o senhor está pronto para cópia? Cópia, 5808. Web 5808 autorizado para Sierra Bravo Golf Oscar, nível de voo 340, autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Decolada pistão no zero com curva à direita, subida gole, após gole direto elefa. Controle 119 decimal 8, aciona 5013, objeto 5808. Autorizado Goiânia Sierra Bravo Golf Oscar conforme plano. Nível 340, decola da 10 com curva direita, saída gole e depois voa direto, elefa. 198 controle, transponder 5013, web 5808. 5013, cotejamento correto, web 5808. No portão 11, chame pronto para o pushback e acionamento. 708. Solo Juliette, Juliette, pronto para ingressar no pátio 1. Autorizado Juliette, Juliette, reposto ao término do reboque. Afirmativo. Five 898, call now receive center frequency 133.25, backup 125.1. Roger, receive center 133.25, backup 1251. Thank you, have a nice job. 5898. Fox Lima. Prossiga. Apresente para apoio mudança de regras, prosseguir 085. Está estimando localidade 08 10. Você manda estimado pouso 0890 em conquista. Afirmativo. Plano de voo modificando a partir de agora aos 119, você em condições visuais. No nível de voo 085, direto para a conquista, o Whisky Fox Lima. Lima! Salvador, bom dia, essa 3201. 3201, só um minuto. Confirme, chamou Índia, Papa Oscar. Ciente, Índia, Papa Oscar, aguarde Paulo Afonso no 090. 3201, pista em uso no zero, nível de transição 050, vento agora de 1 no 0 graus, meia dúzia de nós, visibilidade de grupo de 9, teto de 1700 pés, temperatura 25 graus, ajuste no 012, para confins eu tenho aprovado 360, número 2 para cópia 3201. Na sua escuta, a previsão da saída? Dael Leda Bridge. Dael Leda, ok, obrigado. Papa Tango Índia, Papa Oscar, pronto para cópia. Papa Tango Índia, Papa Oscar, autorizado Sierra Bravo, uniforme Foxtrot, nível de voo 090 via Whisky 1, decola da pista 35, primeira curva à direita, subida Lotar, controle 109 decimal 8, aciona 0177, Índia, Papa Oscar. Salvador, UEP 5808 na 11, para acionamento na posição posterior, pushback. Papa Oscar, por gentileza, poderia cotejar outra vez, já foi interrompido. Correto, Oscar, chame para acionamento. Livre, chame táxi, Índia, Papa Oscar. Firme, Web 5808 chamou para o pushback acionamento? Inicialmente para acionamento na posição posterior pushback. Tem livre, chame táxi 5808. Está livre, chama táxi 5808. Salvador, com licença, eu sou Mike, Hotel Quebec. Prossiga, Quebec. Foi concluído o giro de motores, já pedimos autorização para retorno ao grande pátio. Gente, Quebec, então retorne, chame ingressando no pátio 3, Quebec. Positivo, chamaremos ingressando no pátio 3 e confirmaremos o gate. Tá ok. São 3201, pronto para cópia? Prossiga. 3201, autorizado Confins, nível de voo 360, via Upper Zulu 16, decola da pistão no zero com curva à direita, subida da ela até a posição Leda, após direto posição Bridge, controle 1 no 9 decimal 8, aciona 5020, TAM 3201. Autorizado Confins 360, conforme o plano, Upper Zulu 16. Decola a pista 10, Andael Leda, após voo direto bridge. O controle é 198, transponder 5020. Correto, tá 3201, no portão 8, chame pronto para o pushback acionamento, senhor. Chama lá. Solo Azul Alfa e Xterra, tem autorização para ingressar no pátio principal até a posição 01. Até o 01, agilizando na medida possível, Alfa e Xterra, chame ao término do reboque. Chamar ao término do reboque, Alfa e Xterra. Juliette, já concluiu o reboque? Negativo, confirmando agora, senhor. Tá ok, então, concluído, ciente. Obrigado, bom dia. Bom dia, obrigado também. Vitor, bom dia, só um minuto. Salvador, Salvador Web 5808, já acionado na posição para o pushback. O senhor chama ataque 5808. Sim, eu chamo ataque 5808. Doutor de Salvador, bom dia, boa noite, número 4. Bom dia, Gol 804, aciona identificação, desça para 2 mil pés, o altímetro em Salvador é 1902, chegada a bonfa. Confirmando 2 mil pés, 1902, chegada a bonfa, Gol 1804, se confirmar a temperatura, não recebeu ativo. A operação em Salvador é visual, pista 10, vento de 100 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1012, temperatura ambiente 25 graus. Operando visual em Salvador, Gol 1804. O LSXR para pista 10, procedimento previsto. A escuta prossiga. Teste condições visuais, nível de voo 085, chame Recife em 1033. Corrigindo, chame Recife em 260, alterno 288. 260, 288. Meu Golf Vitor, perdão pela espera, senhor, pista em uso no zero, nível de transição 050, vento de 1 no 0 graus, meia dúzia de nós, visibilidade grupo de noves, teto de 1700 pés, temperatura 25, ajuste no 0 no 2, o senhor está pronto para cópia, tenho lençóis 1 centena aprovada. Romeu Golf Vitor, autorizado para Lençóis, Serra Bravo, Lima, Eco, nível de voo 100 direto, decola da pista 35, primeira curva à esquerda, subida Momo até a posição Albo, após direto, controle 1 no 9, decimal 8, aciona 5007, Romeu Golf Vitor. A bordo copiado, 4 horas de autonomia. Romeu Golf Vitor, cotejamento correto, 5007 transponder. Autorizado acionamento, chame pronto para o táxi. Que eu prossiga. Salvador, muito bom dia. 1897, passo 240, decisão 80 restrito. Passando a Adolfo. 1897, bom dia, sendo identificação. Desce e mantém o 040 na chegada com o FI. Identificou, desce e mantém o 040 na bomba, 897. O 897, operação em Salvador Visual, pista 10, vento de 110 graus com 5 nós, temperatura ambiente 25 graus, voltímetro em Salvador 1-0-1-2. Procedimento previsto é ele SXRI para a pista 1-0. 10 graus, 8 na frente. 0, vento 1-1-0 graus, 0-5 nós, visibilidade grupo de 9, teto de 1.700 pés. Temperatura de 2,5 graus, ajuste 1-0, 1-2, senhor. Maravilha, copiado. Ah, você tem alguma possibilidade de coordenar com o pessoal do centro, a possibilidade de ir pela UPA 58 até Guarulhos, a seu horário? 58 para Guarulhos, por força de Notam, não, senhor. Mas eu irei coordenar com o centro para ver a possibilidade. Mas muito provavelmente a resposta era não. É, ninguém custa tentar, né? Então, beleza, estou na escuta, se coordenar o 360 também, tanto faz conta de ouvir a outra, mas o 360 nível para bom para gente. Sim, eu irei entrar em contato com o centro, já volto com a sua autorização 3171, 36 é o preferido. Estou na escuta então, obrigado. Para o táxi web 5808, 94 a bordo, 4 horas, Galeão. Objeto 5808, táxi aprovado via Fátio Principal, Juliette Alfa, deu ponto espera, pista no 0, ajuste no 0, no 2. Chame pronto para decolagem, ponto espera da 10, objeto 5808. Livre táxi pelo Fátio Juliette Alfa, chama pronto no ponto espera 5808. Mike, Hotel Quebec, autorizado ingresso no Fátio 3, chame na saída do Fátio 3, pronto para ingresso no Fátio Principal, Quebec. Positivo, chamaremos no ingresso do na saída do Fátio 3. Quebec já tem a posição de parada? No gate número 9. 9, Sérgio. Temperatura ambiente 25 graus, ponto de orvalho 21 graus, altímetro em Salvador 1012, procedimento LSXI para pista 1-0. Obrigado, seu Moreno, muito liberado. Afirmo, senhor, mas o senhor vai estar sujeito ao tráfego que estiver no horário. Copiado. Cara, o senhor ingressando agora e agilizando, o senhor decola sem problema.